Aí. Bem-vindos à Hora do Rasganço, o episódio 3, episódio chamado Comando. Vamos ter uma série de bandas clássicas com novidades, e um misto dos dois. Por exemplo, os Anthrax com a rendição AIR, o clássico do álbum Spreading the Disease, que completou o ano passado, em 2015, 30 anos, 30 anos de thrash metal. O tempo avança impiedosamente e esta edição especial traz uma série de demos, e de faixas ao vivo que esta versão AIR foi registrado no Sun Plaza Tokyo Show em 1987. Portanto, vamos começar com isso, depois vamos voltar também aos inícios dos anos 90. Death Angel com Disturbing the Peace, do álbum Act 3, o último álbum antes de findarem funções, voltando depois, anos mais tarde. Depois temos os Ashen com Thumbman Attack, uma música instrumental dos Ex-Mortos, Appassionata, outro clássico do Sodom, The Saw is the Law, um remix disponível como um lado B de um dos seus singles. E vamos ter o Sugar Ritual com Waklu, os Oracle com Dark Tide, Carbonizer Thrash com Spiritual War, Manifesto Geminis, Soulfly com We Sold Our Souls to Metal, Mercy Killing com Satisfaction of the Flesh, os Creator, relembrando o seu primeiro álbum, vamos ouvir Riot of Violence, um Symbolic com Requiem, uma pequena intro, a intro para o último tema da noite, os Metallica com Ride the Lightning, registado em 87 em Gotemburgo. Portanto, sem mais conversas, vamos avançar para AIR. We'll be right back. Bitch. Thank you.

Ride the Lightning, registrado ao vivo em 1987, Gothenburg, os Metallica nos seus mensauros para muitos fãs. Para ficarmos com os Anthrax, AIR, registrado ao vivo no Sun Plaza, Tóquio, disponível na edição comemorativa de. Espera aí, o James, que ela está um bocadinho. Na edição comemorativa do Spreading the Disease, álbum clássico dos Anthrax. Depois de seguida tivemos outra banda clássica da Bay Area, além dos Metallica, os Anthrax de Nova York, Death Angel com Disturbing the Peace, Ashen, Thumb Man Attack, Ex Mortus, Apassionata, uma faixa instrumental, Sodom com um remix de The Saw Is The Law, Chuga, Ritual, Waklu, Oracle com Dark Tide, Carbonizer, Thrash com Spiritual War, Manifesto, Geminis, os Soulfly com We Sold Our Souls to Metal, Mercy Killing com Satisfaction of the Flesh. Lembramos o primeiro álbum dos Creator, Riot of, com o tema Riot of Violence. Tivemos uma breve intro instrumental com os Symbolic, Requiem e, como disse há bocado, ouvimos a finalizar esta hora, este episódio 3 da Hora do Rasganso, episódio comando Ride the Lightning. E é tudo, voltamos para a semana. Até lá.